Conversa de Carnaval com os jovens Renato Rubal, Samira Colasso, Rafael Rubal e Xame Colasso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Querem começar por se apresentar individualmente, dizer o vosso nome, a vossa idade, o que é que fazem no Carnaval assim de uma maneira geral e já vamos aprofundar mais isso. Ok. Ok. Chamo Renato Rubal, tenho 11 anos. O que eu faço no Carnaval é isso. O que eu faço no Carnaval é... vou jantar, não é? E vou para os velhos. Samira, continue. Eu chamo-me Samira Classe, tenho 11 anos. E o que eu faço no Carnaval, aproveito o dia e depois vou aos velhos à noite. Até às tantas da manhã. Muito bem. Sim. Eu chamo-me Rafael Rubal, tenho 11 anos. Tenho 11 anos e o que eu faço no Carnaval é me divertir, jantar com os meus amigos todos e depois vou para o baile. E Xame? Eu chamo-me Xame, tenho 6 anos e o que eu faço no Carnaval é... é só dançar. Muito bem. Desde que idade é que se lembram de ir ao Carnaval? E? Seis anos, por volta disso. 5, 6 anos, não é? O que a gente se lembra desde que a gente vai? Desde que vocês se lembram, sim. Ah, desde que a gente se lembra, pai, 5 ou 6. Já, peraí. Vamos agora recordar os vossos primeiros carnavais, os carnavais de mais pequeninos. Qual é a primeira memória que têm do Carnaval, ou qual é a memória mais antiga que têm do Carnaval? De ir a dormir no carro das Bastionas. De me deitar nas cadeiras do casino e ficar a dormir com o barulho todo. A minha é estar no carro, a ver o meu irmão a dormir. E é isso. A minha é igual ao Renato. Só no casino. O que é que eram os dias de carnaval para vocês? Os dias antes do carnaval para vocês quando eram mais novos? O que é que faziam antes do carnaval? Ouviam logo marchas quando eram mais pequeninos? Eu pedia todos os dias marchas na rádio e eu ficava bem cheia de ansiedade. Eu também é igual. Mas... quase que não conseguia dormir. Eu ia ao YouTube ver. E depois para aprender. E há de criar as marchas. A minha era igual ao meu irmão, então passava horas com os fones. Ouvi músicas, que senão a minha mãe ralhava comigo, que eu estava com aqueles altos berros e estava sempre a ouvir. Quando somos mais novos, há sempre aquela competição do eu fiquei até mais tarde que tu no baile. Qual é que foi o vosso recorde quando eram mais pequeninos? A que horas é que foram mais tarde? Tipo umas... 3 da manhã, pai. 5, 6. A minha era, pai, umas 9. O meu irmão é que andava sempre a dormir. Eu não. Eu ficava até mais tarde que eu. Eu? Sim. Eu não, ficava até mais cedo. Com que idade é que se sentiram mais liberdade para ir ao carnaval? A partir de que idade ou... vocês já têm essa liberdade no carnaval? O ano passado eu senti que eu tinha mais liberdade para ir aos bailes. Eu não tinha. É quando eu tinha 10, 9 anos, a minha mãe já me deixava, ela estava a jantar e eu ia para os bailes para ir a 1 da manhã, 2. Eu não podia mesmo. O Ixame ainda é mais novo, ainda tem 6 aninhos. Vocês com 10 anos, portanto, o ano passado têm agora 11. Sim, sim. Vamos agora até aos dias de hoje. Qual é que é o vosso baile? Casino. Casino de todos. A partir de que altura do ano é que começam a viver o carnaval, ou seja, a ouvir marchas? É quando lançam as marchas. Também. É fevereiro. Quando lançam logo a primeira, começo logo a ouvir a primeira e ouço todas até. É logo em fevereiro. E a Samira liga muitas vezes aqui para a marcha pedida da Rádio Nazaré, não é? Uhum. Já há muitos anos. Vão aos bailes de máscaras das diversas salas ou só vivem o carnaval mesmo? Sim, normalmente sim. Eu não, só vivo o carnaval, eu vejo só. E vão este sábado ao baile de máscaras? Sim. Eu não vou porque estou com Eu não vou porque tenho jogo, mas eu queria. Eu queria, só que infelizmente tenho jogo. Nos dias de baile de máscaras costumam de primeiro andar cá por baixo ou vão logo cedo para o baile? A que horas é que costumam de chegar a um baile de máscaras? E a meia-noite. Uma e meia, por volta disso. Eu não sei mesmo. Vão em algum grupo? Não tenho. Sábado magro ou domingo? Eu vou no sábado magro com os meninos da Lágrima. Eu também. Eu vou nas trotinetas. Eu também vou nas trotinetas. E sem ser no sábado magro, vão em mais algum? Eu vou no Arraial no domingo. Também. Eu vou nas trotinetas, nas blackouts, nas tessuras e vou nas saias de roda. Que é antes, está quase, neste caso. Eu vou nas trotinetas, nas tessuras e nas blackouts. Muito bem. Digam-me, qual é a sensação que vocês sentem a ir num desfile, em passar o dia todo num grupo? O Renato e o Rafael falaram de grupos mais pequenos, mais restritos, mas falam-nos também à mesma, qual é a sensação de ir, de passar o dia todo em grupo? Gostam de estar o dia todo em grupo? Uhum. Sim, porque sim. Eles, tipo, é divertido estar com os meus amigos. E eu guardo isto. É divertido, estamos todos em família. A brincar. E quando vamos à noite fazer toque e foge. O que é isso? É divertido porque nós estamos no nosso grupo e estamos nos a divertir com os nossos amigos e assim. E a ouvir marchas e a bombar e a... Mas fixe. Tencionam no futuro criar o vosso próprio grupo com os vossos próprios amigos? Ou gostavam de o fazer? Ou... Sim, eu gostava. Sim. Com que idade sim. É que têm ideia? Ei, epá. Eu gostava 19? Tipo 14, 15, só que a minha mãe... Como, por exemplo, agora há momentos que eles criaram o grupo o ano passado, eu achei giro. Eu gostava também de criar assim um grupo como eles. É engraçado termos jovens agora com 11 anos, né? A pensar já no futuro do nosso carnaval e arranjar a maneira de o carnaval ter futuro, eu acho que isso está muito bem entregue. Agora vamos falar do carnaval em si, o que é a vossa opinião sobre o carnaval. E como é que o vivem? Vocês saem todos os dias de sexta à terça? Sim. São mais do carnaval da noite ou do carnaval do dia, ou são dos dois, ou vivem os dois? Dos dois. Eu vivo os dois, só que é mais à noite. Eu gosto é porque durante o dia nós estamos tipo com o nosso grupo e fazemos as coisas com o nosso grupo. Depois, por exemplo, no sábado magro, nós estamos todos, fazemos o desfile, almoçamos, depois vamos para baixo, estamos a voltar à praia, depois vamos à matiné, depois da matiné vamos jantar ao São Miguel, depois vamos para o bar e é bué fixe porque ficamos até às tantas no bar. Vocês gostam mais, disseram que, que vivem tanto o carnaval dia como o da noite, mas qual é que preferem? O da noite. Porque depois vamos para os bares até às tantas. Quantas horas tem a vossa noite de carnaval? Até de manhã? Uhum. Sim. Uhum. Só quando tenho aí. Sim. Quero ir para casa. Tem alguma história em particular que do vosso carnaval queiram partilhar com os nossos ouvintes? Ou um de vocês, não é preciso partilharem todos. Ok. Por exemplo, eu gosto muito disso nas tessuras porque eu acho que a Natasha... Ela teve uma grande ideia em voltar com o carnaval das tessuras. E ainda bem que ela voltou, porque eu gosto muito de ir nas tessuras e gosto muito de dançar nas noites com as tessuras. Acho que devia de ser mais vezes. Muito obrigado. O que é para vocês o carnaval da Nazaré? Em poucas palavras, ou em muitas, como queiram. Descrevam para vocês o que é o carnaval. Diversão. Felicidade. Yeah. Diversão. Uma pergunta que eu tenho feito a todos os que passaram aqui já nestas entrevistas de carnaval, que é uma pergunta que eu acho, eu gosto de fazer. Se tivesses que explicar a um paleco o que é o carnaval da praia, o que é que lhe dirias? Eu diria que é uma festa que nós fazemos com pessoas que se mascaram, mas não é mascarar de qualquer forma. É mascarar em vários grupos. Os grupos juntam-se, fazem o seu dia e à noite vão aos bailes, que, onde toca músicas e fica aberto até muito tarde. E falamos, e pronto, e cantamos marchas que os grupos criam e fazem. E pronto, explicava isso. Vocês sentem que no carnaval toda a gente é mais igual? Não entendi. Vocês sentem que no carnaval todos somos mais iguais, todos somos mais parecidos, todos somos como se fôssemos só um? Não. Ou sentem que são todos diferentes, é como se fosse o resto do ano? Que são todos diferentes. São todos iguais? Não são todos diferentes, porque há sempre uma coisa que muda. A idade é outra e nós temos outra liberdade e fazemos outras coisas. Verdade. De forma diferente. O que é que para ti torna o Carnaval de Nazaré diferente dos outros carnavais? É o que eu expliquei. Nós temos mais temos outra idade, temos mais liberdade. Vamos, pronto, tipo, damos voltas assim antes de ir para o bar, depois vamos para o bar, curtimos. E também as marchas são diferentes, os fatos dos grupos são diferentes. É sempre muito diferente. Mas é sempre bem melhor. Melhor? Rafael, Renato, vocês acham que os adultos percebem como é que os jovens vivem o carnaval de hoje? É ver. Mas vocês acham que os adultos percebem como é que vocês vivem o carnaval? Como é que nós jovens vivemos o carnaval? Sim. Porque... Quer dizer, às vezes não, porque eles às vezes não nos... querem deixar ir para o baile e portanto eles querem estar a beber no restaurante e depois não deixam ir para o baile. Portanto a gente só vai à uma e duas. Algum momento pensaram isto só acontece no carnaval da Nazaré? Ou isto só acontece no carnaval? Sim. Sim. Sim, mas também acontece no Brasil, acho eu. Sim, mas no Brasil é diferente, é tipo mais pagode e assim. E sertanejo. E eu acho que cá o carnaval é único. Único e é bem especial. Eu também acho. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Querem ter mais alguma coisa aos nossos ouvintes? Eu quero dizer que eu acho que no carnaval, nos momentos de carnaval, eu acho que as pessoas não devem ficar em casa a criar raízes no sofá. Eu acho que elas devem ir para os bailes, para o carnaval, para viverem um bocadinho daquilo, que aquilo é tão fixe. Eu queria que fosse o ano todo, aquilo é bem fixe. Ou então ficarem à varanda a ver. Não, mas é melhor as pessoas estarem lá para viverem e sentirem. E Chame, queres dizer alguma coisa? Uhum. Eu desejo um bom carnaval para toda a gente e que se divirtam as pessoas. Yeah. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem aceito o meu convite e até uma próxima. Até uma obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, até à próxima. Tchau. Bom carnaval. Bom carnaval.